levanta a mão do seu irmão. O Senhor está aqui. Deixa Ele mover as águas da sua vida. Feche os seus olhos e declare. Levanta sua voz e canta. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Hoje é o seu dia. Suas mãos, levanta bem alto as suas mãos, comece a orar pelo Brasil. Está chegando o momento, o dia em que Deus vai mover o nosso país. Deus vai mover a sua vida, Deus vai mover a sua família, Deus vai mover a nossa cidade, Deus vai mover o nosso país. Comece a profetizar, meu querido, profetiza o mover de Deus, profetiza o mover de Deus. Levanta sua voz, a unção profética está sobre nós. Declare o mover de Deus. Ore, Senhor, ore de norte a sul, de leste a oeste. Ore na nossa nação. Move as águas do Espírito, ó Deus. Ore, ó Pai, em nome de Jesus. Continue cantando, profetizando este mover do Espírito de Deus. Cantar dois a dois. Abraça seu irmão, cante profetizando. Move as águas, ó Deus. Move as águas. Move nas mãos. nossas famílias. Move neste país maravilhoso. Move no Brasil, ó Deus. Continue orando, continue orando com seu irmão. Passe alguns minutos orando. Fala: Deus, move, move na minha vida, move na nossa família, move no nosso país. Vamos passar alguns instantes orando. Fala: Deus, responde meus pedidos de oração. Senhor, responde meus pedidos.